batida só vai escutando. Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando. Delegado, passa o pano. Ô, delegado. Que história complicada. O amor da minha vida me largou e agora já tá desfilando com o outro. Jogou na cara que superou e eu procurando o motivo do nesse trânsito parado. Assumo que me distraí. Ela postou foto nova com alguém. Quando eu vi bati, desci do carro pra ver o estrago. Puto estressado, sem largado. Mas o fumo da noite não foi a batida, só vai escutando. Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando. Desci do carro pra ver o estrago. Puto estressado, sem largado. Mas o fumo da noite não foi a batida, só vai escutando. Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando. Delegado, passa um pano. É triste essa história, hein, parceiro? Ele tem que passar o pano, parceiro. É assim, ó. Mas o fumo da noite não foi a batida, só vai escutando. Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando. Delegado, passa o pano. Aê! Muito barulho pra essa música! 103,5. É show! Eu não me arrependo, mas eu não recomendo, viu, gente? Eu tô acompanhando a má companhia. Eu tô me apegando a uma desapegada. E sei que algo sério com alguém assim é o mesmo que nada. Mas como é que nega um trenzão desse na cama? Que beija, que morde, arranha pra marcar. Mas se faz gostoso do tanto que engana e tanta. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não me comendo. Não vale nada, mas eu pego de novo. Do tanto que engana e tanta. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não me comendo. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo. Eu não Cidade FM. Quer pagar pouco? Vem para a segunda do Papoco em clima de aniversário Zeni. Samsung Galaxy A05 por 899 ou 10 de 89,90 sem juros. Lavadora de roupas 9 quilos automática Consul por 1.799 ou 12 de 179,90. Liquidificador 3 velocidades mais pulsar por 129 ou 5 de 25,80 sem juros. Em breve, mais duas mega lojas Zeni em Fortaleza e Trairi. Compre na loja, site ou app Zeni, o melhor está aqui. Campo Campos Salles é do povo, Campos Salles é da gente. Prefeitura mostrando trabalho, a gente vê, a gente sente. Obras na cidade, obras nos distritos, Sônia realiza e cresce. Agricultura no campo plantando semente, Sônia realiza e cresce. Saúde que cura, saúde que cuida, Sônia realiza e cresce. Campos Salles é do povo, Campos Salles é da gente. Prefeitura mostrando trabalho, a gente vê, a gente sente. Social que acolhe e protege a família, Sônia realiza e cresce. Educação que ensina respeito e igualdade, Sônia realiza e cresce. Prefeitura que ama, protege e cuida, nosso povo que merece. Campos Salles é do povo, Campos Salles é da gente. Prefeitura mostrando trabalho, a gente vê, a gente sente. Campos Salles é de toda a nossa gente. Prefeitura mostrando trabalho, a gente vê, a gente sente. Câmara Municipal de Campos Salles. União, ética e compromisso. Presidente, Doutor Neto. Câmara Municipal de Salitre. Poder Legislativo. Legislativo com seriedade e transparência. Presidente, Carlos Antônio de Souza. O Carlinhos da Bulandeira. Envie sua mensagem no 88 99701 5771. WhatsApp da 103,5 Cidade FM. FM, em sintonia com você. Minhas garrafas nos bares da cidade eu tô doando. Boa sorte pros amigos que não prestam, porque agora eu tô prestando. Postar uma foto nossa no feed sem legenda, vai ser uma indireta, direta pros esquemas e deixar em paz. Quem fez, fez, quem não fez, não vai esmarrar. Meu pai não gosta, meu

quando o coração da gente fica apaixonado e que não é correspondido, a gente é obrigado a fazer uma mudança radical. Cheio de menina! Caixa postal e trocar de AP, mudar de rua, casa e móvel, no meu automóvel provido fumê, um novo número telefônico, correio eletrônico, fazendo com que eu fique de uma vez por todas livre de você. Eu vou mudar meu estilo de roupa e sapato, até a minha assinatura, rubrica em contrato. De hotel embora eu não durma, de festa, de turma, de drink e de prato. Eu penso em fazer uma plástica e usar a fantástica lente de contato. Agora eu sou outra pessoa com o mesmo retrato. Mudei a marca do perfume e do desodorante, não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante. Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante. A senha do cartão de crédito e ser se feito inédito não foi o bastante. Só resta do meu coração fazer um transplante. Só resta do meu coração fazer um transplante. Eita, cheiro de menina apaixonada! Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato, até a minha assinatura, rubrica em contrato. De hotel embora eu não durma, de festa, de turma, de drink e de prato. Eu penso em fazer uma plástica e usar a fantástica lente de contato. Agora eu sou outra pessoa com o mesmo retrato. Mudei a marca do perfume e do desodorante, não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante. Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante. A senha do cartão de crédito e ser se feito inédito não foi o bastante. Só resta do meu coração fazer um transplante. Só resta do meu coração fazer um transplante. FM, a primeira rádio de Campos Sales. Um simples toque e de repente aconteceu. Como é que pode? Agora eu sou todinho seu. Logo é, mas o tal do love me envolveu. É muita sorte. O amor junta você e eu. Curte pagode, agora você me prendeu. Logo eu, mas o tal do love me envolveu. Ei. Tudo que se faz é bom. Gosto de você sem nada. Debaixo do edredom. No calor da madrugada. Quando rola aquele som, nosso movimento encaixa. Ei, ei. De novo, vou querer de novo, de novo, de novo. como é que pode? Agora eu sou todinho seu. Namorei, mas o tal do love me envolveu. Ei, é muita sorte o amor juntar você e eu. Curti pagode, agora você me prendeu. Namorei, mas o tal do love me envolveu. Ei, tudo que você faz é bom. Gosto de você sem nada. Debaixo do edredom, no colo da madrugada. Nosso movimento encaixa. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. A nossa vibe do nada bateu. Se der vontade, me chama. Eu vou querer de novo. De novo, de novo. Vou querer de novo. De novo, de novo. Agora a night é só você e eu. Tá na maldade, me chama. Que eu vou querer de novo. De novo, de novo. Vou querer de novo. De novo. Você está ouvindo FM 103,5. Ei, São Paulo! Amor diferente. Um beijo foda, já beijei. Uma cama quente, já deitei. Já fiz amor de tudo que é jeito. Pra tirar você do peito, só que eu não tirei. Achei que nós dois não tinha nada a ver. Até eu ficar longe de você. A gente pode tentar e dar errado outra vez. Mas de uma coisa você sabe, eu também sei. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade. Ou você de orgulho e saudade. Diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade. Ou você de orgulho e saudade. Só a gente faz amor diferente. E pra cantar com a gente, ela, Simone Mendes. Oi, gente, Thiago Samuel. Achei que nós dois não tinha nada a ver. Até eu ficar longe de você. A gente pode tentar e dar errado outra vez. Mas de uma coisa você sabe, eu também sei. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. E morre eu de bebê na cidade. Ou você de orgulho e saudade. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade. Ou você de orgulho e saudade. E só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. E morre eu de bebê na cidade. Na cidade. Ou você de orgulho. A gente faz amor diferente. Ô, paixão diferente. Obrigado, gente! Simone Mendes! Que é 103,5. Os maiores sucessos em um só lugar. A gente não sabe entender. Tanto que eu fiz para não te querer. E hoje eu venho dizer que te amo. Passei tanto tempo, meu bem, magoando você. Fazendo loucuras para não te querer. E hoje eu venho dizer que te amo. quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer. Tenho receio de não me aceitar e até vergonha de tudo que fiz. Compreenda, procure entender, tudo aquilo passou. Faça de conta que nem existiu. Hoje eu venho dizer que te amo. Até vergonha de tudo que fiz. Compreenda, procure entender, tudo aquilo passou. Faça de conta que nem existiu. Hoje eu venho dizer que te amo. Hoje eu venho dizer que te amo. Dizer que te amo. 3,5 FM. Mais música, muito mais sucesso. Você tem o tempo que quiser, de você aceito que vier. Promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez. Me basta a ilusão. Só te peço um brilho de um luar. Eu só quero um sonho pra sonhar. Um lugar pra mim. Eu só quero um tema pra viver. Verso de um poema. Te aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou bebendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Corações não são iguais.

tava ali, Emílio Eduardo. Vai, meus ídolos! A lua sabe o que eu passei, e tantas lágrimas chorei. Naquela hora, joguei a Coca-Cola fora, paguei a conta e fui embora. Quem disse que homem não chora? Eu chorei na hora, eu lembrei dela e fui embora. A música que ela adora, ela não tá comigo agora. Aí o homem chora, aí o homem chora, aí o FM, a rádio que faz a sua cabeça. Ah, Bruno Rosa, Leque Romário. Cerveja de socorro, meu. Essa é pra sofrer, viu? Bora. Hoje o dia teve 27 horas, na minha comanda uns 40x. Na tentativa de diminuir a tristeza que foi te ver feliz. E o prejuízo do meu celular quebrado não se compara ao meu coração que tá só um caco. Celular sem tela e eu sem amor. Consegue quebrar, viu? Pensa na manhã, bandido. É de Romário, assim, Bruno Roda. E o prejuízo do meu celular quebrado nem se compara ao meu coração que só tá o caco. Celular sem tela e eu sem amor. Tá amando outro, foi perdido em namoro e eu não vou pedir. Cerveja em socorro, cerveja em socorro. Amor da minha vida tá amando outro, foi perdido em namoro e eu não vou pedir. Cerveja em socorro, cerveja em socorro. Cidade FM 103,5. Um dia você vai sentir que não me deu valor, que nunca soube entender meu verdadeiro amor. Queira Deus que já não seja muito tarde, quando você se tocar, já me perdeu. Os sonhos que eu fui buscar na luz dos olhos seus

FM 103,5. É show! Quem me dera falar pra você tudo isso que tenho vontade, que seus olhos têm o brilho do sol, o seu corpo a magia do mar. Quando sinto a sua presença, não dá pra entender o carinho. Você é tão grande que me faz tremer. Quem me dera falar pra você tudo isso que tenho vontade, que seus olhos têm o brilho do sol, o seu corpo a magia do mar. Quando encaro você frente a frente, os seus olhos sempre querem dizer o que eu não descubro no momento. Talvez esteja escrito dentro de você. Eu não sei porquê alguém foi me apresentar para você. Então eu não consigo mais te esquecer. Eu não sei porquê alguém foi me apresentar para você. Não sei porquê. Daí então eu não consigo mais te esquecer. Quem me dera falar pra você tudo isso que tenho vontade, que seus olhos têm o brilho do sol, o seu corpo a magia do mar. Quando encaro você frente a frente, os seus olhos sempre querem dizer o que eu descubro no momento. Talvez esteja escrito dentro de você. Eu não sei porquê alguém foi me apresentar para você. Não sei porquê. Daí então eu não consigo mais te esquecer. Não sei porquê alguém foi me apresentar para você. Não sei porquê. Daí então eu não consigo mais te esquecer. Quem me dera falar pra você. Se me dera falar pra você. Se me dera. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Móveis é na Zenir. Em clima de aniversário, Unibox Casal Z-Flex por R$ 599 ou 12 de R$ 59,90. Roupeiro sete portas com espelho e chave avelã por R$ 1.099 ou 12 de R$ 109,90. Conjunto seis cadeiras tampo granito móveis Moura por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. A maior variedade de móveis é aqui, vem! Em breve mais duas mega lojas Zenir em Fortaleza e Trairi. Compre na loja, site ou app Zenir. O melhor está aqui. Assembleia Legislativa Viva é a Alesse, a casa do povo cearense, e trabalha para servir o cidadão. Em 2023, a Assembleia Itinerante chegou a novos municípios, ouvindo de perto os cidadãos e suas demandas. Na promoção da cultura de paz, destacam-se a Semana Cada Vida Importa, o Centro de Mediação de Conflitos e o Projeto Bem Me Quero, em parceria com órgãos da Justiça. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. A manutenção constante das estradas vicinais em Pio Nono melhorou a vida da população da zona rural, que hoje tem acesso de qualidade nos quatro cantos do município. Trabalho e respeito é ter uma gestão comprometida com a mobilidade do povo. Agora tem estrada feita com mais atenção, gestão que respeita.